E agora é hora de língua portuguesa. Dicas fáceis para você. Em dicas fáceis da língua portuguesa de hoje, vamos falar sobre duas expressões muito parecidas e que muita gente não faz distinção na hora de usá-las. São as expressões a ponto de e ao ponto de. A dica fácil de hoje é que a ponto de deve ser usado quando tiver sentido de prestes a, próximo de tal modo que. Vamos a um exemplo? O professor ficou tão furioso com um aluno que estava a ponto ou estava prestes a expulsá-lo da sala. Um outro exemplo. O vulcão entrou em erupção e estava a ponto ou na iminência, próximo de explodir. Já ao ponto de deve ser usado quando for um substantivo. Por exemplo, voltamos ao ponto inicial ou voltamos ao local de onde partimos. Os pilotos voltaram ao ponto de partida, ou seja, o lugar de onde largaram. Gostou da nossa dica fácil da língua portuguesa de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá!